O nosso amor é mais frágil que uma vidraça. É uma tempestade que vem e passa. Tem duas caras e um coração. Por isso é que precisamos tomar cuidado pra não cair no fogo cruzado e matar de vez a nossa paixão. Baú Sertanejo. Faz muito tempo que eu saí da sua vida e uma estrada colorida eu busquei para seguir. Pra te esquecer eu fui buscando aventura, outros braços e loucuras, mas não era bem assim. Eu te amei e me entregava feito louco, mas parece que foi pouco tudo isso pra você. Eu não te entendo, pois dizia que me amava e por mim você brigava, era capaz de morrer. Mas tudo passa nesse dia, não esqueço. Veio no meu endereço um bilhete que chegou. Peço perdão por eu sair da sua vida. É que sou comprometida e não mereço teu amor. Eu descobri em uma nota de jornal em sua vida casual. Você nunca me esqueceu. Que me procura pelos bares na cidade. Sofre e chora de saudade. Que seu grande amor sou eu. Mas tudo passa nesse dia, não esqueço. Veio no meu endereço um bilhete que chegou. Peço perdão por eu sair da sua vida. É que sou comprometida e não mereço teu amor. Eu descobri em uma nota de jornal em sua vida casual. Você nunca me esqueceu. Que me procura pelos bares na cidade. Sofre e chora de saudade. Que seu grande amor sou eu. Eu descobri em uma nota de jornal em sua vida casual. Você nunca me esqueceu. Que me procura pelos bares na cidade. Sofre e chora de saudade. Que seu grande amor sou eu. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Deixei a minha mulher e fui com outra morar. Coloquei minha roupa na mala, pra sempre deixei o meu lar. Palavras de amor eu ouvi, jurando prometeu ficar pra sempre no meu coração. Aquela com quem fui morar, por outro me abandonou. E hoje eu vivo sozinho, recordando palavras de amor. Sem família e sem um lar, meu filho já não me conhece, não tenho pra onde voltar. Pra você que está me ouvindo, não senti a mesma dor. Não troque a sua família por algumas palavras de amor. Gilberto Gilmar, Palavras de Amor, também Raim de 2010, Nota de Jornal. Começamos aí também com Mato Grosso e Matias, volume 19, a música Duas Caras. Rio Negro e Solimões, de 1987, Meu Último Amor. Começamos aí também com Bruno e Marrone, Pedaço de Poema. Já já, mais um bloco do Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Que legal, essa é a nossa festa maior da música sertaneja. Recordando os grandes sucessos, tem as Gargantas de Ouro do Brasil, que abre mais um bloco. Conselho de Amigo e Leonardo vem na sequência com Namoro Novo. Amigo, veja o quanto está errado, fazendo da sua esposa uma empregada. Cuidado que você ainda vai perdê-la. Esta mulher está sendo mal amada. Se você der a ela o que dá outra, joias caras, roupas finas e tudo mais, você vai ver que ela é muito mais bonita. E além de tudo, é somente sua e de ninguém mais. Amigo, esta mulher até chorou pra dar à luz a cada filho

perdida. Aonde é que eu fui parar? Vem curar essa ferida. Cuida do meu coração, vem mostrar pra solidão a porta da saída. Cuida do meu coração, vem mostrar pra solidão a porta da saída. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Parece que não tem jeito, que dilacera o meu coração. É tormenta de saudade, essa dor que arde, é pior que despeito. Queimando feito fogueira, deixando cinzas de solidão. Não sei o que vou fazer pra fortalecer a minha vontade, de acalmar a tempestade que fragmenta o meu viver. Estou feito pedregulho, desmoronando na ribanceira. E por mais que eu não queira, do seu amor não posso esquecer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Esta saudade me mata, é uma dor que nunca passa, machucando o peito meu. Ai, ai, ai, ai. A tristeza que me abraça, chegou no dia do seu adeus. O meu pobre coração de causar pena. Qualquer dia ele arrebenta todas as portas pra te buscar. Parece que pra nós dois até nossa casa ficou pequena. Ele quer sair do peito e eu quero asas para voar. Não sei onde procurar, mas vou te encontrar de qualquer maneira. A saudade é feiticeira e eu vou pra onde ela me levar. Se eu ficar aqui sozinho, tenho certeza que enlouqueço. E juro que não mereço tanta saudade a me torturar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Esta saudade me mata, é uma dor que nunca passa, machucando o peito meu. Ai, ai, ai, ai. Chegou no dia do seu adeus. Baú Sertaneja. Mais uma chance pra nós.

vivendo sozinho pensando em você. E bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Baú Sertanejo. Vai com muito carinho pra essa gente querida dos dois estados de Mato Grosso. Pra rever os dois estados eu deixei Minas Gerais, passei por Alto Araguaia na divisa de Goiás. A cidade de Alto Garças muita saudade me traz. Torixoréu e Ponte Branca eu não esqueço jamais. Fui até Araguaiana ver se a saudade disfarça. O progresso desta terra não há nada que embaraça. Meu sonho era conhecer a linda Barra do Garças. A rainha do estado tem gente de toda raça. A garça branca pantaneira eu não canso de admirar. O parque indígena do Xingu e o famoso rio Paraguai. Na cidade de Sinop vi um povo elegante. Cheguei até Imerune, falei com os índios chavantes. Água Boa e São Joaquim, o Jeromim, gente importante. Paraná, Tigre e Primavera, o Oxoréu dos Diamantes. Mirassol e Quatro Marcos, Lacerda é bem distante. Jaciara e Dom Aquino, Campo Verde, Bandeirantes. Cáceres e Canarana, não esqueço um só instante. A querida Cuiabá é o patrimônio importante. Também vai o nosso abraço para Sapezal, Juara, Golíder e Guarantã do Norte. Sorriso e Juscimeia, São Pedro e Chavantina, Pedra Preta e Rondonópolis, as mulheres me fascinam. Em Lucas do Rio Verde conheci lindas meninas. Brasilândia, Chapada, o véu de noiva e a neblina. Oconé e Tangará, Nortelândia me domina. Iratinga e Tesouro e a Serra da Petrovina. Pantanal e o Tuiuiú, o berrante na surdina. Nova Mutu em floresta, Vila Bela é pequenina. O nosso carinho pra Cidrolândia, Ponta Porã, Porto Murtinho, Amambaí, Figueirão e Altinópolis. Cacilândia e Costa Rica, Chapadão tem seu valor. Terra dos boiadeiros e grandes agricultores. Inocência e Taboado, Paranaíba é uma flor. Três Lagoas e Aquidauana visitei com muito amor. Campo Grande anos atrás era cidade do interior. Hoje é capital do sul, tem o seu governador. Eu trato toda essa gente com carinho e muito amor. Fica aqui o nosso abraço a este povo trabalhador. O pé de cedro e o coxim, Rio Verde e Corumbá, Dourados e Rio Brilhante. bonito, quero voltar. Parabéns aos dois estados de belezas naturais. Pedro Juan Cavalheiro, lá troquei o meu dinheiro e visitei o Paraguai. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Tô sabendo que você não tira meu nome da boca e sente por mim uma saudade louca, mas morre de medo de alguém me contar. Disse em segredo a um amigo meu que sem meu carinho muito já sofreu. Naquele momento que me disse adeus, seu coração chorou. Se quiser voltar, pode vir agora pra recomeçar essa nossa história. Se você errou, eu não sou perfeito, pois eu não consigo tirar você do peito. Existe amor, tudo vale a pena. Se a saudade dói, solidão condena. Gosto de você, quero seu carinho. Não me deixe sozinho. Disse em segredo a um amigo meu que sem meu carinho muito já sofreu. Naquele momento que me disse adeus, seu coração chorou. Se quiser voltar, pode vir agora pra recomeçar essa nossa história. Se você errou, eu não sou perfeito, pois eu não consigo tirar você do peito. Quando existe amor, tudo vale a pena. Se a saudade dói, solidão condena. Gosto de você, quero seu carinho. Não me deixe sozinho. Tô sabendo de Paulo e Paulino, Max e Michel, dois estados de Mato Grosso. E ainda também tivemos aqui, ó, Caçador de Corações, Gian Giovanni e Brincar de Ser Feliz com Chitãozinho e Xodó. Começamos tudo com Taça de Pranto, Eduardo Costa. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um Baú Sertanejo. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta com você com mais moda de qualidade. Um abraço aqui do amigo Elbert Andrade e até a terça-feira, se Deus quiser. Até amanhã! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.